3520, próxima espera da 90. Autorizado, girante decolagem, vento norte, 29, ajuste 10 no meio. 1016, em decolagem 10, tá 3520. Aluno 8 do 7 da GoPro Taxi, com POB 49, autonomia 4 horas, alternando galeão. 8 no 7, via Índia, ajuste 10 no meio, com quantos para pronto? Taxi via Índia, ajuste 10 no meio, com 8 no 7. Ali mantém. Eu mantenho, com 8 no 7. Decolagem 37, controle 108. 108 da 3, 5 da 0. 18 no 7, autorizado decolagem. 0439, ajuste no 016. Teve decolagem, boa noite no 7, dono 0. Então, 3520 na escuta. Agora sim, controle na escuta, 3520, para você. Então, 3520, passando 5 locais, contato radar, seja no nível de 190, seja PUCA. 190, tá 3520. Aos 38, controle 108, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 18 no 7, 1897, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 817. Jean 3530, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2085, 2545, 3520, bom dia. Bom dia. Gol 1897, chame Centro Recife, frequência 125.1, atendendo número 33125. Tá bom o controle, o 897? É, chamei, Gol 1897, Recife 125.1, alterando 133.25, bom voo. 251, 1335, obrigado.